Agora a autorização e vamos atender, está podcast. Nativa, após 5 minutos está autorizado subir para 045, sem restrições do Guardião 07. Opa 23 está avisado no localizador, a 1 minuto e meio de zona, autoriza a prosseguir para 27. Azul 4450, torre 1895. 285-8450. 1-2-3-2000 autorizado LS. 1-2-3-2000 autorizado LS. Só instalador azul 4450, final do INS X-Ray 10. Azul 4450, pouso autorizado, pista 10, vento 280 graus, 59. Lins pouso 4450. Luiz, Kilo Zulu, direita, axé, decolado aos 2.6, chamei o Salvador 1-2-0-8, bom voo, até regresso. Isso, só pro rosto, graças a Deus, graças. Zulu, novembro na escuta? Matheus, eu na escuta, agora 54 milhas fora, já no ideal de descida. Tá, acionado 5-1, 5-3, não importa com o tempo, é com o Zulu novembro. Sente reposte para a descida é para o Zulu novembro. Já no Delta, é para o Zulu novembro. Talvez então, para a altitude de tráfego, voe direto para o rumo. Se tiver condições, voe para o setor da FEASA. Ou questão é para o Zulu novembro. Vai descer para o Zulu novembro. Vai para a FEASA, ou é para o Zulu novembro. 1-2-3-0, estabiliza na Bruno 3-0, 7-30, reposte estabilizado no localizador. 7-30, autorizado. Localizador, passarela estabilizado no 230. Controle, Coquilho e Cordial, bom dia. Eu vou passar no Estilo Zulu. Estilo Zulu, Cordial, bom dia, prossiga. Atingindo, mantendo no meu peito. Prosseguindo pelo axé. O Estilo Zulu para Cairi. Gol 1-2-3-0, estabilizou no curso do localizador, está atingindo 4.000. Autorizado 2.000, final do procedimento LS, gol 1-2-3-0. 1-2-3-0, sim, autorizado 2.000, final do procedimento LS, gol 1-2-3-0. 1-2-3, complete o final do procedimento, torre 1-1-8-9-5. Vai completar a torre 1-9-5-2-3. Estilo Zulu, mantém as redes visuais, código transponder normal 0-1-4-5. Caso tenha condições, autorizado vá prosseguir direto para a localidade. Sim, Matheus. Nós temos a presença de proa aqui devido a formações ali na nossa rota. Mais à frente é a proa direto de China, muito grato, mas fica para permanente aqui no jogo. Sim, Matheus. Guardião 07 está livre a sessão 045. Sim, está recebendo agora o 07. Azul 2590 após desvio, vou ir direto no rumo de Duna. Após desvio, vou ir de boa direto de Duna 2590. O Estilo Zulu irá manter a altitude de 1000 pés até o destino? Ah, sim, Matheus. Você pode estar então, passando aí a lateral do farol da barra, o Estilo Zulu. Só falta lá, Estilo Zulu. 1-2-1, 2-9. Vai 2-3, tráfego avistado, Canigal no 08, pista no 0 molhada, pouso autorizado, pista no 0, vento de 280 graus com 049. Ok, ciente de pouso para o rumo 2-3. Tirano 230, complete sinal ILS X-Ray, chame torre 18, decimal 95. 295, pode ir. E Salvador, gol no 230. O 1230, continue a aproximação, aguarde pista livre. Continuando a aproximação, na sua escuta, 1230. Azul 2590, autorizado 2000 pés, ajuste altímetro 9018, reporte estabilizando o final do procedimento, ILS X-Ray. A 2018 vai reportar o ILS da 10, vai ser o 2590. Os quilos do Zulu, estacionado normal 0145? Mas para essa informação, nós recebemos a informação de... Estacionamento pode transponder o Alfa 045, ok? Chega um dia aqui, passamos já outra vez o carro da baixa. Uma, dois, três, no solo 32, livrou a esquerda da parte militar, frequência livre. Uma, dois, três, na parte militar, frequência livre. Uma, dois, três, quatro. Voo no 230, foi autorizado pista 10, vento 270 graus, 5 nós. Livre pouso na 10, voo no 230. Já passou outra vez aí do farol da barra? Mantém a regra de voo visual no tráfego conhecido a reportar. Frequência livre para coordenação e pouso. Whiskey Zulu. Chanel 6312, autorizado a minha manter, que estou zero. Controle ao Guardião 07. Possível, Guardião 07. Atinge, mantém 400, solicita agora o 065. Está presente? 065, Guardião 07. No decimal 9. Lembra a decimal 9, no 230. Entrei no 2, depois autorizado pistão 0, vento

250, via saída aqui. Salvadora, bom dia, Oxinário 6250, achando identificação, autorizado chegada a Bomé de 1, dessa via para nível 050. Via para o nível 050, 2590 no localizador. Bruno 2590, complete procedimento LS X-Ray, chame por frequência no 118, decimal 95. 2590. Zero controle, Salvador. Bom dia, 2590 da Azul. Fui, aliás, na sua escuta. Azul 2590, bom dia, continue a aproximação. Confirme se já avisou com a pistola zero. Ah, sim, é uma série. Gente, o vento 290 graus com 5 nós, pista molhada, pouso autorizado. Azul 2590. 2590, livre, coisa. Ana 250 dessa via, chegada para o médio. Via, Campo Eco Zulu November. Eco Zulu November, chame torre 118 decimal 95. 95 November. Papatinha, Eco Zulu November. Papatão, Eco Zulu November, bom dia. Final 97 autorizado, aguardando autorização de pouso, pistão 97, ajuste 908. 1018, ajuste, vai o final do 97, aguardando autorização para pouso, Eco Zulu November. Aciona a identificação. Aciona a identificação, descida para o 570, com a informação que você mandou. Aciona a identificação. 3896, autorizado chegada a Bomed 1, dessa via para nível de voo 060. 060 na Bomed 1. Alguma possibilidade a voz favor? Nós vamos à posição da primeira formação à nossa direita. O Epsilon November é pouso autorizado, pista 197, vento 290 graus com 5 nós, pista 197 molhado. Pouso autorizado, Epsilon November. Nome é 3-1-2, chame centro recíproco, frequência 1-2-5, decimal 4-5, alterna número das unhas, decimal 8-5. 1-2-5-4-5-2-5, é isso? 1-2-5, decimal 4-5, alterna número 2-6, decimal 8-5, para o chanel 6-3-1-2. Pode prosseguir, 1-2-5-0. 250, confirme término de desvio. Negativo, tá bom, Itap, 6220. Gente, em Itap intercepta a chegada para o médio 1. Puxa, na 6250. Ok, 6220. Frequência livre estacionária, Axolo 90. Guardião 07, chame Centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 4 autorizado 2.000 pés, ajuste para o altímetro no 0 no 8, o Xanem 6250 e a posta estabilizada para o segmento da FX-8, 2.000 no 0 no 8, o 6250, autorizado para o segmento. Outro 96, confirme quantas milhas ainda para dizer? Ainda mais 10 milhas, 23.296. Gente, após desvio, intercepta a chegada da bomba de ano, posição de cara. Ativa, após 10 mil, a gente voa e tape o 7.3.9.6. 9 metros, já de 0.5.10. 50 agora, o 3.2.9.6. Após o TAP, desce para 2.000 pés, via chegada para o médio 1, ajuste o altímetro no 09. Bom, no 08, após o TAP, desce via chegada para 2.030, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, Voo, tá 3896, reduza para 2009. Estamos reduzindo, 3296, monitorando o tráfego para frente agora. Primativo, o tráfego está 12 mil para frente, já com 210 aí de 115 de grau de speed reduzido. Na frente, estamos na frente do tráfego, a 2300 da marcha, 3296. Pode estabilizar, 6250. Ele é 250, complete final procedimento LS Obstruction, seu 198, aproximou 95. 298, 95, obrigado. TAN 3896, autorizado o final do procedimento, reduza para aproximação, cheque de pouso, o TAN 3896, reposto estabilizado. Gostaríamos, estabilizado, 3896. Pistão 0, vento 2, 80 graus, 5 nós. 280 com 5, autorizado, vai livrar na, informa que vai livrar na interceptação Golf na última. Sim, senhor, está na 6250. Charlie 1, India, Scott Ident. Charlie, India, India, Scott, I bet. Charlie, India, radar contact 60 miles southwest of Salvador, VOA, fly heading Salvador, VOA. Charlie, India, radar contact 50 miles southwest of Salvador, under radar surveillance. Charlie, India, India. 121 decimal 9, confirme por gentileza a pista seca. Pista seca, vai livrar na última 219-62. Salvador 3896, estabilizada, 4 milhas da cabeceira. Ciência 3896, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 08. Fazendo pista livre, no 08, 3896. Bom dia, o Chanel 6319, quando ele espera pronto. Chanel 63, no bom dia, mantém ponto de espera. Vamos lá, 896, com as autoridades, pista 90, vento 2, 80 graus com 5 nós, informo pista seca. Afirmativo. Vamos autorizar, 3896. Channel 6391, visual com tráfego na final da pista 10. Após o pouso da aeronave da TAN na curta final, autorizada a linhar e manter o Channel 6391. Marinha 3033, autorizado táxi até o ponto de espera da Taxi Hotel, reporte no ponto de espera. No solo 59, liberando via Foxtrot, antes de ingressar na Alfa, mantenha a posição, chame o solo Salvador 121, 9. Foxtrot, Alfa, mantém, chama o solo 2933. Charlie, Charlie, India, India, fly now, heading conde position, Charlie Oscar, November Delta Echo. Graus com 59. Roger. Charlie, Charlie, Charlie, India, Papa, fly now, heading point position, Charlie, Oscar, November, Delta. Gente, Marinha 3033, mantém ponto de espera até o hotel número 2 para decolagem da pista 90. Linha 311, decolar 21300, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 08 agora, obrigado, Chinema 311. Na decolagem, submarcando nível de voo 360 via saída São Bruno. Já voando, já não é a no ano, autorizado direto Leda. 497, autorizado decolagem pistão no zero, vento 280 graus com 5 nós. Decolagem 2497. Xené 63 do nono, vai pedir para organizar a esquerda da rota por 40 mil. Cliente, reporte retornando a rota. Boa tarde. Marinha 3033, autorizado a alinhar e manter a partir da Taxi Hotel. Então 3497, decolar 204, chame controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3497, saída Sambo 1. É 3497, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de voo 340, autorizado direto Leda. E 340, direto Leda, tá 3497. Mantém ponto de espera. Marinha 3033, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 290 graus com 5 nós. Mostra o posto NM3 do nono, que eu estou direito agora. 2171, autorizado a alinhar e manter, pistão 0. Alinha mantém, pistão 0, vou 2-1, pistão 0. Tem condições de aumentar a razão de subida até cruzar o nível 140? Afirmativo, só aumentando agora. Matheus, devido a traço aí à sua direita, nas calculações de 2 horas a 13 milhas, como Nordeste, mantendo o nível no 3-0, com o Xanem 3 no nome. Matheus, está mantendo a proa 2-2-0 e incrementando a razão, Xanem 3 no nome. Gente. Então 3497, sube e mantém agora o nível 1-0-0, então 3497. 1-0-0, da 3497. No nível 110 e adicionando nível no 30 com rumo nordeste. Então 3497. Oceano 63 do nono, agora cruza nível 140, senhor. A gente já cruzou com tráfego em nível. Oceano 63 do nono. Pode levar na posse agora? Autorizado o juiz, aguarde e mostre, vou ter que coordenar ainda com o tempo. Salvador, Marinha 3033. 1-0-9-4, informação, Whisky. Salvador, 3033. Marinha 3033, contato radar na decolagem. Sube e mantém a nível de voo 060. A saída será Coral 1 Alfa. Confirma Coral 1 Alfa ou 1 Bravo? 1 Bravo, confirmando 1 Bravo. Coral 1 Bravo, subindo para nível 060. 3033. Controle Salvador, gol 0094. Gol 0094. Essa via sai da Bomed 1 para nível de voo 050. Via Bomed 1 para 050. É possível voarmos direto e TAP? Liberaríamos várias formações à nossa direita. Gol 0094, autorizado direto e TAP. Em TAP intercepta a chegada da Bomed 1. Muito obrigado, direto TAP, intercepta Bomed 1, voo 9094. Oxalé 6319, autorizado direto Mótima. Direto Mótima, Oxalé 6319. Solo Salvador, Sideral Serra Delta de Corte. 30 vidas aproximadamente. Autorizado o desvio, reporte retornando a rota. Reportarei. Então, 3497 tem previsão de desvio esquerdo à direita? Vai manter por 190 por mais umas 30 milhas. Já vai tomar um pouquinho à direita já. Então, 3497 autorizado o desvio à direita, tudo mantém agora 340 sem restrição. Ok, 340 tem restrição 3497, agora vai o Valeda. Liberal Serra Delta Uniforme, no pátio 3 para o reboque, chame o solo Salvador em 121 no decimal 9. É só para chegar de equipamento número 1. Alto e claro. É, obrigado, boa tarde. Chanel 6311, chame Centro de Sul, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, confirma por ele, ótimo. É, 12835 no decimal 1, Chanel 6311, travando o ótimo da presença. É 3033, voe direto no rumo de Coral. Direto fora de Coral, 3033. Um tráfego cruzando o campo, o A-terminal no nível 1, no 1-0. Afirmo, decolagem autorizada, vento 300 graus com 4 nós. Final decolagem, voo 2-1-7. Passando... Já passou caixa prego ou isso no Zulu? Aqui, faço cheque no seu equipamento, código 0145 normal, desça para a autorização, prossiga 1000 pés, conforme solicitado. É poste passando na praia de Bom Despacho, prosseguindo para Paripe, o isso no Zulu. Visual, vento, ajuste no 017. Informação para o isso no Zulu. Para essa informação, quando a decolagem, em nenhum momento recebemos esse seu transponder. Caso, no retorno, como estamos observando, se nós não recebemos seu transponder, não haverá mais a possibilidade de decolar com esse equipamento, ok? No controle Salvador, 120, decimal 8, bom. 08, bom dia, 271. Bom dia. Decolou, mas tem a prova. O 2171, contato radar na decolagem, mantém a planta de decolagem até o 060. Aguarde instruções para prosseguimento sair da área. Confirmando após 060, direto letra. Após 060, direto letra, e aguarda instruções para o 2170. 3490, chame centro de frequência 28.25, alterna 125.1. 497-2835, qual a secundária? 128.35, alterna 125.10. Obrigado, bom dia. O 2171 irá subir restrito até o nível 100, 100, devido a tráfego no setor sudeste, no nível 110 e no nível 130. O gol 2171. Pausinha, meu, letra, fica uma centena, gol 2171. Afirmo, se houver para as limitações, após 30 milhas fora, ascensão para o nível 360. Caso falha, 30 milhas, 360, gol 260. Escolha o Zulu, informa sua posição no momento. Bem, se não escuta, passando um bom despacho, prosseguindo para Paripe, Whisky Los Lobos. Até o presente momento não recebemos nada, nenhuma informação do seu equipamento de transporte. Aqui, tá. Faz o pouso, a gente vai reportar para uma manutenção, aí a próxima decolagem só pode tudo resolver. Muito grato. Só liga o 2171. Só liga o 2171. 2171 possível. Você pode cruzar o nível 100 em menos de 1 minuto. Negativo, temos tráfego justamente aí na sua posição agora de 2 horas a 10 milhas no nível 130 e adicional no nível 110 também. Na posição agora de 2 para 1 hora, o gol 2171. Mantenha ou atingir nível 100 para evitar o tráfego. Mantenha uma centena, gol 2171. Charlie, Charlie, Charlie, India, India, traffic. Ele é 1 o'clock. Peço para que leve 090 to 100, Boeing 737, Southwest Bound. Goi, traffic inside. Roger. Controle gol 1094, autorizado ILS, X-Ray. 1094, autorizado 2000 pés, ajuste do altímetro 1097, reporte estabilizado procedimento ILS, X-Ray. 1017, reporte estabilizado procedimento ILS, X-Ray, 1090. O 2171, tráfego já superado aí, a posição 3 horas. Suba essa inscrição agora ao nível 360, caso tenha condições, vou direto no rumo de Leda. Vando Leda, ascensão 360, vou 2171. Charlie, Charlie, Charlie, India, India, clear traffic by right. O Charlie, Charlie, India, India. Thank you, traffic inside, thank you, Roger. Gente, reporte passando o Paripe, prosseguindo para o setor da CEAS, o Whisky Los Lobos. Pelo Zulu, rapaz. Confirmando, está mantendo a altitude de 1000 pés? 1000 pés, não, tem mais tempo. Coral de Salvador, rumba 23, decolado na Coral no Bravo. Rumba 23, contato, tudo mantém nível 100 na Coral no Bravo, rumba 23. 100, Coral no Bravo, rumba 23. 3497, controle. Interlagos, o esquilo Zulu. Gente, reporte próxima César, o esquilo Zulu. Passa lá. Batango X1 November, reporte na papá para ingressos que estão no site. Nove, a sua identificação, via chegada Bonfilis para 4.000 pés, hoje chama 017. 4.000 via Bonfilis, 017. Tango Whisky, Kilo Zulu, quando não se asa, PT1 360 para sequenciamento. Excelente, Kilo Zulu, 360, na velocidade se asa. Os Kilo Zulu, corrigindo, está presente, passam 360 com curva esquerda. Iniciando pelo Zulu. Estabilizando no ILS, tem a 10 à vista, Gol 1094. Gol 1094, complete final do procedimento, chama a torre na frequência 18, decimal 95. 1895. T2171, chama o centro Recife na frequência 12835, alterna 125, decimal 1. 25 no Gol 2171, bom dia. Gol 1094. Papatango Eco Zulu Novembro, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, captura 97. 094, pouso autorizado. Estou no zero, vento 300 graus com 5 nós. Teve pouso na 10, gol 1094. A gente informa pista seca, o gol 1094. 7. Olha o 4451, ponto 0 pronto. Gente, azul 4451, mantém o ponto de espera. Vai, mantém o ponto de espera, 4451. mantém a posição, aguarde para decolagem, Boeing da Gol para cruzamento do eixo da 197. Papatanguá, Cozulo, Novembro, atento aos três turbulências, Boeing da Gol, pousando na 190, decolagem autorizada. Pistão 97, o vento 290 graus com 5 nós. Novembro, Azul 4451, autorizada NL, manter pistão 90. 0 4451.